Vamos voltar a circular anterior, que eu creio que vocês não tiveram conhecimento ainda. Talvez um ou outro. Os últimos selos são abertos. Vem aí o toque estremecedor das trombetas, anunciando-vos fatos políticos e fatos políticos guerreiros. Até que, ao toque da sétima trombeta, sejam ouvidas no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo tornou-se de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém. Do mundo tornou-se de nosso Senhor e do seu Cristo. O que é que significa isso, hein? Na nossa etapa legionária de abrir caminhos novos para os seres terrenos, na obscuridade da ignorância. O que é que acontece quando o sétimo selo é aberto? Porque esse selo, eu percebi agora, quando eu escrevi isso aqui, ele tem aquilo que está no templo de Deus, no Apocalipse. E não é o templo da religião de Deus, ele tem o trono de Deus. Tem um altar de Deus. Que a gente quer trazer o reino de Deus para a terra, chega de reino de Satanás. Quando a Legião da Boa Vontade completou 10 anos, 1º de janeiro de 1960, eu tinha 18 anos, ia fazer 19 em março, dia 2 de março. Eu me lembro bem, eu estava no auditório olhando assim o irmão Zarur, estava todo de branco e tinha um bolo enorme na mesa com as 10 velas. De repente, estava aquela cruzada no auditório da Mundial, maravilhosa. De repente, apagaram-se as luzes do auditório, faltou luz. E a rádio saiu do ar, o auditório ficou às escuras, não tinha... Mas o auditório era tudo fechado, não tinha janela, não. Lembra? Era aquele breu. Só as velinhas estavam acesas. Aí o irmão Zaru disse assim: faltou a energia do mundo, mas não faltou a da Legião da Boa Vontade. Eu nunca me esqueci daquilo. Apagou a luz dos homens ou do mundo, mas não a da Legião da Boa Vontade. Acabou a energia deles, mas não a nossa. E agora é o silêncio de meia hora, mas é um silêncio eloquentíssimo, porque veja o que vai acontecer. Quanto ao silêncio no céu por meia hora, trata-se de explicação prometida de Jesus, está chegando, número 12, na página 7, eu escrevi: o Apocalipse e a humanidade do futuro. Circular aos homens e mulheres, jovens e crianças, da boa vontade de Deus. Podeis observar que se trata de um fato inusitado em toda a tessitura do Apocalipse, que apresenta em suas páginas um relato de sons abaladores, trombetas, vozes, trovões, relâmpagos e abalos violentos, tempestades, terremotos, maremotos. Quer dizer, o apocalipse é um barulho tremendo. Prestaram atenção? Olha só. Trombetas, vozes, trovões, relâmpagos, tempestades, terremotos, maremotos. Tudo isso é barulho, né? Mas agora é um silêncio. Silêncio no céu, aquela perspectiva que se abre ante a expectativa que se formou, que vai acontecer. E de súbito, após o Cordeiro de Deus abrir o sétimo selo, o que é que acontece? Simplesmente isto. Faz-se, bem que curtamente, silêncio. E no céu. E lá na verdade, no céu, se decidem os destinos da terra. Algo de sério se avizinha. Não resta a menor dúvida. Pois o clima de suspense dá-se no mundo espiritual. E tudo começa lá. E os que ali habitam têm melhores informações sobre todas as coisas do que nós na terra, pobres mortais. E mesmo assim, apesar de melhor informados que nós, eles estão como que alertas, atentos. Por quê? Por quê? Porque se aproxima nada mais, nada menos, o divino julgamento da humanidade. No novo ciclo que se abre para a civilização. Quanto aos seres humanos, registra-se uma angustiada indagação. Haverá novas advertências, haverá novas oportunidades concedidas pelo alto. Ah, minha gente, o que aconteceu é o seguinte: cessou a mediação do Cristo, de Maria Santíssima, do Espírito Santo, ou Paráclito, ou Espírito da Verdade. Jesus está chegando, eu botei interrogando, mas é isso que já estamos respondendo. Pois, o que ocorrerá afinal? Vejamos. Nós estamos seguindo o Apocalipse, versículo por versículo. Após o Cordeiro de Deus abrir o sétimo selo e haver silêncio no céu por cerca de meia hora, João, evangelista e profeta, vê que, abre aspas, aos sete anjos que se acham em pé diante de Deus foram entregues sete trombetas. Nisto, apareceu outro anjo e colocou-se diante do altar com incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para que, juntamente com as orações dos santos, o deitasse sobre o altar de ouro em face do trono. Então, subiu da mão do anjo a presença de Deus, o perfume do incenso com as orações dos santos. A prece não tem força? Imagine as orações dos santos. Aí o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e lançou-o por terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então, os sete anjos, com as sete trombetas, se prepararam para tocar. Fechar aspas. O sétimo selo expõe um momento solene da história do mundo e o templo da boa vontade. É a chave mística que abre esse portal. Ao lado da expectativa dos anjos e dos homens, espíritos e seres terrenos, ante o silêncio no céu, instala-se no plano invisível também um clima de respeito sagrado. Todos se colocam a ouvir a oração dos santos, que sobe aos mais elevados páramos celestiais. E qual será a resposta de Deus? Ela não demora, pois o toque das trombetas e tudo o que lhe sucederá proclamam uma intervenção do Criador do Universo até que se estabeleça neste planeta a sua divina e misericordiosa ordem. Abri comigo agora as páginas 197 e 198 do primeiro volume de O Brasil e o Apocalipse, em Só a Verdade Governa, e criteriosamente lede o que vos revelou o grande mentor espiritual Alziru Zarur, no Rio de Janeiro, em abril de 1972. Miguel estará presente no Armagedom final que se aproxima. Revelação. Haverá intervenção cósmica no planeta Terra, e ela se fará por intermédio dos espíritos dispostos e predispostos. É verdade que aparecerão em todas as camadas sociais, mas vão preferir as camadas subalternas, a fim de não se desviarem das suas funções e das suas missões. Vocês são homens e mulheres inteligentes. Se abrirem bem os olhos, perceberão que isso já está acontecendo. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E sobre esses escombros, o Cristo virá em pessoa para o julgamento. Será a implantação do cristianismo do Cristo, definitivamente, no planeta Terra. Como se vê, o Armagedon final não terá apenas participantes encarnados, quer dizer, na carne, mas também desencarnados, isto é, no espaço, espíritos. Os exércitos de cima e os exércitos de baixo, na carne e no espaço, unidos por Jesus para a vitória final. Mas agora digo eu, aí fechei aspas, porque terminou a transcrição da palavra do irmão Zaruro, e vamos comentar um trechinho só, que eu quero voltar para essa circular, da outra que vocês não conhecem. Mas nada deveis recear. Temer o quê? Cumpri com vosso dever legionário. Eis a vossa proteção. Não há outra. Não tereis maior proteção de Jesus do que esta. Quem confia em Jesus não perde o seu tempo. Ainda na página 197, confortai-vos e fortalecei-vos com esta narrativa do saudoso proclamador da religião de Deus, que ensinava: não há segurança fora de Deus. Vamos repetir esse pensamento, que ele é um mantra poderosíssimo. Não Não há segurança fora de Deus. Não há segurança fora de Deus. Não há segurança fora de Deus. Não há segurança fora de Deus. Então, nós... nós tocamos as nossas trombetas, dizendo essas palavras. Estamos prontos, então maduros, para enfrentar o resultado dos toques das sete trombetas que já vem vindo por aí. Mas vamos à narrativa do irmão Zaruro. Abrir aspas. Vocês não se lembram da passagem que eu recordei de Eliseu? Eliseu teve de entrar numa guerrinha. E o pessoal estava apavorado, porque as forças de Eliseu eram vergonhosamente insignificantes diante do inimigo. Entretanto, Eliseu estava achando graça do inimigo armado. Então, o mais próximo do profeta achava que ele se encontrava louco, pois só um louco poderia enfrentar aquela guerra naquelas condições. O servo gemeu: Eliseu, meu senhor, que faremos agora? Camarada covarde, né? Mas o profeta lhe respondeu: nada temas, porque mais numerosos são os que estão conosco do que todos os que estão com eles. Em seguida, orou assim: ó Deus, peço-te que lhe abra os olhos para que veja o que está no invisível. Deus abriu os olhos daquele cego espiritual, e então este viu um verdadeiro exército ao lado de Eliseu. Fechar aspas. Diante disso que acabais de ouvir, e de em frente porque Deus está presente. O assunto não está esgotado e voltaremos a ele se desejarmos. Sereis selados se o quiserdes, para vencer e receber o prêmio da perseverança. Esse evoluir não começou nesta vida. É um trabalho demoradíssimo que não podeis perder agora. Nada de morrer na praia, minha gente. É hora de perseverar e vencer com o pensamento no Cristo que liberta. Ter liberdade é possuir a consciência de seu valor pessoal perante Deus. Derrota só derrota derrotado. Se não enfrentarmos o difícil agora, poderemos ser esmagados pelo impossível amanhã. Quando estamos com Deus, não existem obstáculos intransponíveis, não existem. E até a adversidade torna-se o grande período para o nosso trabalho criador. Para o legionário da boa vontade de Deus, realmente não há tempo frio nem quente, pois há sempre tempo de realizar. E para o jovem legionário, tempo perdido é aquele que se passa longe do trabalho da religião de Deus. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações. Para sempre.